Estou aqui porque quero ser o seu representante no Congresso. Minhas promessas de campanha são: facilitarei o máximo possível para que todas as licitações públicas tenham como vencedores os patrocinadores do nosso partido. Votarei sempre a favor do aumento das verbas orçamentárias destinadas à saúde, educação, segurança pública e saneamento. E empenharei todos os esforços para o desvio dessa verba. Prometo defender com veemência e demagogia toda a humilde classe trabalhadora com muitas e muitas promessas.